escolhido para amar e servir ao mundo que padece em escuridão. Eu fui chamado para brilhar. Eu fui comprado com sangue real. Fui transformado em um filho teu. Hoje sou testemunha de um único Deus. Sou mensageiro da cruz.